Cresce Dias, o moral de Rio Clara. Pra fora do com os amigos da boca. O cana saca de bandido, plantão foi sofrido, então vamos brindar. Ela quer romance escondido, romance proibido, a novinha tá louca. Se descobre que eu sou bandido, ela joga com força querendo me dar. Ai, calica, quer dar pros amigos da boca. Ai, calica, quer dar pros amigos da boca. Ai, calica, quer dar pros amigos da boca. Quer dar pros amiguinhos da boca. Você marcou 9 horas, 9 tu tem que tá aqui. 9:10 tá me mamando, 9:30 eu te fudi. Era 10 pra meia-noite, ela ainda tava gemendo. Descendo, descendo, 24 horas fudendo. Descendo, descendo, 24 horas fudendo. Descendo, descendo, 24 horas fudendo. Descendo. O babo veneno e o cano pra fora do com os amigos da boca. O cana saca de bandido, plantão foi sofrido, então vamos brindar. Ela quer romance escondido, romance proibido, a novinha tá louca. Se descobre que eu sou bandido, ela joga com força querendo me dar. Ai, calica, quer dar pros amiguinhos da boca. Ai, calica, quer dar pros amiguinhos da boca. Quer dar pros amiguinhos da boca. Ai, calica, quer dar pros amiguinhos da boca. Você marcou 9 horas, 9 tu tem que tá aqui. 9:10 tá me mamando, 9:30 eu te fudi. Era 10 pra meia-noite, ela ainda tava gemendo. Descendo, descendo, 24 horas. Ai, calica, quer dar pros amiguinhos da boca. Ai, calica, quer dar pros amiguinhos da boca.